Sha la la la la la la. Sha la la la la la la. Sha la la. Eu quero estar contente, eu e toda minha gente. Eu quero pão e leite, que se possa ir pra frente, ser bonito, inteligente, sempre pão e leite. E que apesar do presidente, tenha casa, escola e dente, fartamente pão e leite. E que numa noite quente, por acaso chova e vente, legal, pão e leite. Bem agora, de repente, ter você na minha frente, gente, pão e leite. E que quando a gente deite, sonhe sossegadamente, que nós somos pão e leite. Tchau, tchau, tchau, arrivederci. Eu me vou tranquilamente, sente pão e leite. Anticonstitucionalissimamente queremos panileche. Eu quero estar contente, eu e toda minha gente. Panileche, que se possa ir pra frente, ser bonito e inteligente. Panilete. E que apesar do presidente, tenha casa, escola e dente, fartamente panilete. E que numa noite quente, por acaso chova e vente, panilete. Bem agora, de repente, ter você na minha frente, gente, panilete. E que quando a gente deite, sonhe sossegadamente, que nós somos pão e leite. Tchau, tchau, tchau, arrivederci, eu me vou, pão e leite. Anticonstitucionalissimamente queremos